Quero saudar a nossa presidente, componentes da mesa, meus colegas vereadores, minhas colegas vereadores, as pessoas que nos prestigiam neste momento. Eu quero, e na contramão da fala anterior, dizendo que o prefeito municipal fez uma ótima escolha quando colocou o Amarildo de secretário de obras do nosso município. O prefeito já havia lhe colocado como secretário distrital. E o seu desempenho como secretário distrital lhe conduziu à Secretaria de Obras, a qual o senhor vem fazendo um excelente trabalho acompanhado do meu ex-colega vereador Balbino. E falou muito bem o seu Nelson, que às vezes vão buscar gente de fora, né? E eles não conhecem a aldeia, eles não conhecem os problemas da nossa cidade. Eles não têm o carinho e o respeito que a população que paga o imposto merece. E o senhor o tem. E o Balbino também o tem. Isto já é meio caminho andado. E a gente está vendo o resultado. A dedicação, as melhorias. Claro que a gente sabe que tudo não é possível fazer. Não tem. O cobertor é curto, os recursos são curtos no município e nós temos que ter criatividade. O senhor está tendo criatividade em conduzir os trabalhos e dando resultado positivo, isso é importante. E isso ressalto também o nome do prefeito. Quer dizer que o prefeito vai ao interior, está em contato com o interior. No sábado à noite foi num baile, né, de casais na Ilha Nova, conversar com a comunidade, ver as questões da comunidade. No domingo, estava lá, num almoço de 100 anos, da escola Luiz Meller Filho, lá no Santa Cruz, evento feito no barracão da comunidade evangélica. Aqueles dizem que o prefeito não vai a lugar nenhum, não é verdade. Sabemos que o prefeito tem dificuldade, não consegue, com certeza. Ninguém. Agora, tem mágico, né? No município tem mágico, né? Como o povo vive de esperança, tem um monte de gente prometendo já um monte de coisa. Ano que vem tem eleição. Promessa e demagogia é o que mais tem. Que a demagogia é essa. É oferecer algo que tu sabe que tu não vai conseguir a contemplar, mas tu consegue com essa demagogia trazer as pessoas para o teu lado, com demagogia, e isso daqui para frente vai se acentuar cada vez mais. Mas o povo taquarense é sábio e concorda com isso. Também, na sexta-feira de noite, estivemos lá prestigiando a nossa presidente, que estava lá recebendo uma homenagem nos festejos Farroupilha, estava lá promotora também, municipal, e outras mulheres. Que bom, né? Que bom que o tradicionalismo, vereadora Cilei e presidente, que o tradicionalismo teve essa visão de olhar e dar atenção que as mulheres merecem. Temos agora, vereadora e presidente, dia 25 expira o prazo das placas, que serão colocadas, diz que denúncia a agressão contra as mulheres, para orientar as mulheres que ela tem um dispositivo e para que os homens se conscientizem que ele não deve agredir a mulher. Então o efeito tem para os dois lados, para garantir os direitos das mulheres, né? E por outro lado que os homens também tenham uma conscientização que isso não deve ser feito. Na fala da presidente, na nossa presidente, na última sessão, a senhora referiu meu nome sobre R$150 mil da economia de todos nós vereadores, que foi encaminhado à Secretaria da Fazenda do município para aquisição de medicamentos. Parabéns. É isso, a nossa economia tem que voltar para atender os interesses da nossa população. E medicamento, a gente sabe que é prioridade. As pessoas clamam, não é a mim, é a todos vocês, vereadores, que cada dia dizem, ah, fui lá na farmácia, não tinha tal medicamento. Outros reclamam, isso é rotineiro. Então a Câmara das suas economias ajudar para aquisição de medicamentos é sumamente importante. se no futuro tivermos mais, vamos repassar, porque medicamento é prioridade para as pessoas que fazem os seus tratamentos. E para encaminhar o encerramento, falar do desfile, né, de 7 de setembro, que não pôde ocorrer na data, porque choveu, foi transferido para esse domingo. Uma maravilha ver a alegria das crianças, os professores, elogiar o trabalho feito pela Secretaria de Educação e dizer que civismo faz parte. Deixo a todos um grande abraço e até semana que vem. Fiquem com Deus.